Gente, Eu vou falando. você não sabe nem brincar de mentir. Eu não sei brincar mesmo, não. Meu negócio é sério. Deixa eu te perguntar, que eu esqueci. Qual o tema de hoje? Quem sai, quem fica. Quem sai, quem. O que que isso quer dizer, gente? Não lembro. Puta, a ideia do tema foi sua, viado. Como é que você não lembra? Deixa eu abrir o Trello que tem um comentário lá. Peraí. Gente, tá parecendo o Steve Wonder com essa cara de não tô entendendo nada. Óculos Vai tomar no seu escuros. cu. Isso aqui é um podcast, querido. Eu não preciso enxergar. Ai, que pesado. Nossa, pesado mesmo. Me diz quando você começar a gravar, tá? Só pra saber quem sai, quem fica, quem Amor, sai. eu já tô gravando há 3 minutos. Ah, beleza. Tá Que gravando? Tá gravando? Tá gravando? exatinho. Tá gravando? Oi, tá gravando? Tá me ouvindo? Quais os Alô? Tá me aspectos. ouvindo? Quem sai, quem fica? Quais os aspectos para o seu círculo social? Será que vivemos de interesse? É isso que tava escrito aqui. Eu tô partindo desse pressuposto. Ok, então vamos lá. Vou fazer a primeira pergunta, Não. Ricardo. Pera aí, vamos começar o podcast que nem gente. Oi, gente, bem-vindos ao Lidia e Marilda. Eu sou a Lídia. Olá, eu sou a Marilda. E no Tudo bom, podcast. gente? E no podcast de hoje nós. No podcast de hoje nós vamos abordar o tema Quem sai ou quem fica. E aí, Mari, quem sai ou quem fica? O que isso quer dizer? Mari não, Marilda, Olha, desculpa. Bial, olha, Bial, nada contra, Bial. Eu, assim, é uma questão de afinidade mesmo. Hoje eu vou ter que votar na Lídia. Vou ter que votar na Lídia hoje. Assim, mas nada pessoal. Mentira. Piranha. Ah, olha, vamos. Eu vou te fazer uma pergunta primeiro, então. Tá. Tá bom, Lídia? Pera aí, segura, segura, segura, segura, segura. Antes de a gente começar, só queria dizer que nós estamos disponíveis no iTunes, Spotify, Deezer e Google Podcasts. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não sei. Sim. A gente vai entrar no SoundCloud. Não. Porque a gente não tem dinheiro. Não, então a gente não tem dinheiro, viu, lindos? Não vamos. O nosso Instagram é lidmarilda, arroba lidmarilda. Bem simples, bem fácil. E eu acho que. Agora sim podemos conversar. Começar. Faça sua pergunta, Lídia. Não, quer dizer, Marilda. Pera, gente, tô confusa. É que eu bebi maracujá essa semana. Você sabe quem você é, querido? Tudo bom? Eu sou É, a vamos lá. Lídia. Vamos lá, Marilda, começa. Isso. Obrigada. Primeira pergunta que eu vou te fazer, Ricardo. Você é interesseiro? Ah, eu acho que sim. Todo mundo é interesseiro, mas continua. Disserte sobre. Ok, eu acho que eu sou interesseiro sim, porque a vida é uma questão de interesse. Todo mundo tem algum interesse. Por exemplo, quando alguém é casado, vamos dizer, eles são casados porque eles têm algum interesse. Mesmo que esse interesse seja uma coisa boa, é um interesse. Entendeu? Eu não sei se estou me fazendo. Eu não sei se faz sentido, mas. Toda a interação que nós temos com outras pessoas é porque tem algum interesse envolvido. Seja do falar bom dia pro estranho na rua, que você tá falando aquilo só pra pessoa ter a ideia de que você é uma pessoa educada, ao falar com seu, sei lá, com o pai do seu namorado ou namorada, porque você quer criar uma boa impressão. E eu acho que é. Todo mundo tem interesse. Todo mundo é interesseiro. Concordo, eu também concordo. Eu acho que, respondendo a minha própria pergunta, Por sim, favor. todos nós somos interesseiros até certo ponto. O problema é que o interesse, eu vejo muito, chega a ser até hipocrisia de nós mesmos, né? Muita gente julga o outro pelo outro ser interesseiro, mas sem olhar para o próprio umbigo e perceber que você também é uma pessoa interesseira. Sabe o Você que isso me vê lembra? isso, sim. Isso me lembra aquela situação que tem muita gente que fala, ai, odeio gente falsa. E todo mundo eles consideram falsos. Mas se a gente parar pra pensar, a falsidade é um termo muito grande. Porque nem sempre você tá sendo falso, às vezes você só está sendo social, sociável. Porque você não pode. Você vive num mundo com outras pessoas, então você não pode pegar e falar assim, ah, eu odeio todo mundo, eu sou do meu jeito, se você não gosta, sai da minha frente. Não, tipo, infelizmente você tem que conversar com outras pessoas, até com quem você não gosta. Então, você, alguns momentos não é questão de ser falso, é questão de ser social, mas continue aí. Não, mas é exatamente isso. E as pessoas confundem muito falsidade, né? Chamar o outro de falso é muito fácil. Qualquer coisa é falsidade. Eu vejo muito isso nos adolescentes, né? Principalmente, na verdade, mais nas crianças indo para a adolescência. E eu converso muito isso com eles, porque... Ah, porque fulana tá sendo falsa. E aí eu sempre pergunto, por quê que você está chamando ela de falsa? Pra quem não sabe, Marilda é professora. Sim. E lida com adolescentes quase que diariamente. Eu já encontrei Jesus, saí dessa vida, mas ele ainda tá lá batalhando. Então, continua, Marilda. Tô nessa vida aí já 10 anos praticamente. Mas, enfim. Só pra falar que eu sou uma pessoa velha, né? E a grande questão é... Muitos tratam falsidade quanto o não seguir a minha opinião ou o meu ponto de vista. Se você tem um ponto... Isso ligado, eu tô falando dois adolescentes, uhum. né? Isso é muito recorrente. Uhum. Então, se você, Ricardo, falar que você gosta da Roberta e eu falei pra você que a Roberta não é uma menina legal, você tá sendo falso. O ponto é que você não é, ou melhor, eu não sou amigo de Roberta, mas você pode ser amigo de Roberta. Eu posso não me dar bem com a Roberta, mas você pode se dar bem com ela. Então, assim, o que eu acho, o que eu penso, o que eu vejo é meu, é individual. O que o outro vê, o que o outro pensa é dele. Pode parecer a coisa mais idiota e mais óbvia do mundo, mas na prática parece que as pessoas esquecem isso. Mas isso vem da situação de que adolescente é muito de grupinho, então vai ter sempre a questão deles quererem falar... Mas não é o adolescente, isso aí é nós somos. Que, querendo ou não, a escola é um início, é um estágio para a sociedade. Ah, com certeza. É aquela história, né? Se você sobrevive a ensino fundamental e ensino médio, você sobrevive a qualquer coisa. Entendi. Porque, né? A verdade é essa. Mas a grande questão também do adolescente é o hoje. O que interessa para ele é hoje, né? Existem até pesquisas, né, que falam sobre isso, né? É uma questão até química mesmo. Ele não consegue pensar a longo prazo. Um adolescente, com certeza. Ele não pensa a longo prazo, ele não consegue, ele não... até, como eu te falei, uma questão química, então o próprio cérebro ainda não está, não foi adestrado, né, doutrina, não gosto de usar a palavra doutrina, adestrado. Mas é aquela história, o cérebro de um adolescente não está completamente formado. E é por isso que tem tanta coisa contra, tipo, é por isso que a gente tem uma idade onde as pessoas podem começar a beber e... Aqui também nos Estados Unidos, onde que... Nos estados que tem... maconha legalizada, eles têm... Um mínimo de 21 anos de idade. Porque já tiveram pesquisas de... Casos em que pessoas que começam a fumar maconha... Antes dos 21 anos... Altera a forma de que... Com qual o cérebro... Termina de ser formado. Então é por isso que tem um mínimo de idade ali. E é por isso que a gente tem um mínimo de idade quanto a começar a beber. E eu concordo plenamente com você. Adolescente não pensa no futuro. Vou usar o meu exemplo. Gente, quando eu tava vendo que eu ia reprovar o primeiro ano do ensino médio, você acha que eu parei pra pensar? Você, ai, nossa, isso vai ser um problema pra mim na minha vida lá pra frente. Porra nenhuma. Linda e bela, matando aula, zoando com as amigas. Já tô fudido mesmo, foda-se isso. Ah, eu sou muito adulto, eu sei o que eu tô fazendo. Não sabia porra nenhuma, né? Mas enfim, era o que eu tava pensando. Mas, não, é assim, todo mundo passa por isso, né? Tanto que, assim, que adolescente não fica puto quando escuta a mãe falando, ah, porque quando você for mãe, quando você for pai, quando você for adulto, quando você ganhar o seu dinheiro, quando... Mas o ponto é, não tô preocupado com quando, tô preocupado com hoje, uhum. né? Por isso que até um dia, enfim, mais um tema pra falarmos futuramente, que deixa é... Não, a gente já até anotou, né? Que é a questão de será que o adolescente ama demais, né? Ele ama amar, né? O jovem ama amar. Que é tudo muito visceral, é tudo muito intenso. Uhum. E ao mesmo tempo que é intenso e é visceral, é efêmero. Ai, sim, essa palavra grande. Olha, pela primeira vez eu usei três palavras distintas de maneira correta, aplicando de maneira correta. Mas enfim, mas é, O hoje é o famoso que seja eterno enquanto dure. Mas Esse o problema é que amor esse que dure eterno. para sempre, que seja abençoado. Sorry. Você vai colocar isso no podcast e eu Vou vou sim, gente, rir claro. e vou te julgar. Eu só quero Pra dizer minha isso para piada fazer você. sentido, porque vai todo mundo cantar comigo. Beijos. Entendi. Obrigado, Samir. O que que acontece? Então, a gente tá saindo do Então, tema que era ser eles interesseiro vivem o. pra ser falso, mas vamos voltar pro Não. interesseiro. Então, vamos lá. Eles vivem o hoje como se não tivesse amanhã. E para viver o hoje, entra a grande e a linda seleção natural. Quem presta para estar do meu lado? Quem presta para estar do meu lado? Eu preciso dessa pessoa. Ai, gente, E que aí transição tem. deliciosa. Oi? Que transição deliciosa que eu desacatei aí que você tá fazendo. Continua, desculpa. Ai, que linda, pronto, tá me analisando. Não, mas é, porque assim, vamos ser bem sinceros. Quem conta tudo para todos os seus amigos? Adolescente. Mas para todos? Não. Adolescente faz assim, que adolescente não tem filtro, mas conforme a gente vai crescendo, a gente começa a colocar Não assim, tipo, tem conta. coisas que você não dá para contar para todo mundo. Eu Mas não sei. adolescente não conta tudo para todo mundo, a não Verdade. ser que exista um interesse em contar. Ok. Eu só vou te falar porque eu sei que eu quero que o Terence saiba. Então eu vou Entendi. contar para você A porque eu verdade. sei que você vai falar para ele. Que vai chegar no fulaninho, verdade. Então a grande questão é que nas crianças e nos adolescentes o interesse, ele é natural. Ele ainda não foi condicionado, ele não foi lapidado, ele não foi entendido. Mas eles fazem isso. É, Absalão aí. Eles fazem porque querendo ou não, eles reproduzem aqui, ó, o ambiente onde vivem, né? Exatamente, é Nós isso que eu ia somos falar, é o fruto jeito do que a gente é meio. Então, criado. assim, pai, o que como pai, como a mãe, como o responsável, como quem for. Tá morando bem, Marilda? Ô, querida. E a senhora já foi tomar no cu hoje? Fica à vontade. Infelizmente, Então, não. fazer o que a vida? Choices. Então eu acho que sim, todo ser humano é interesseiro, todo ser humano precisa do interesse. Agora, partindo já para um outro ponto do interesse. Até onde isso é bom e até onde isso é ruim? Vamos aos. Enquanto. Antes a Qual é o gente. limite? Qual é o limite do interesse? Sabe o que eu acho engraçado? Que eu imagino se a gente fosse usar uma pesquisa na rua, tipo, o povo fala e perguntar se você é interesseiro. Eu acho que 90% das pessoas falaria não. Porque Não, ninguém quer ser visto como claro. uma pessoa interesseira que só se aproxima de outras pessoas por interesse. Ele sempre. Porque o interesse é sempre visto de forma negativa. Por isso que eu falo que as pessoas. Por isso que eu usei a questão da hipocrisia. A É, porque. palavra interesse, ela tem um peso muito negativo. É, e tipo assim, não tem nada de errado em ser interesseiro, a não ser que você esteja machucando pessoas, pelo menos é meu ponto de vista. Tipo, se você não tá machucando ninguém, vai ser interesseiro pra ser feliz, gente. Na época que eu estava dividindo casa com um grande amigo, uma vez a gente teve uma pequena discussão porque ele estava se envolvendo com uma pessoa. E aí eu fui falei para ele, falei: "Olha, abre o seu olho". Ele falou: "Por quê?". Eu falei: "O que você faz da sua vida, o que você preza como correto, como errado, como adequado, como inadequado, é problema seu, eu não tenho que me intrometer, até porque você paga suas contas. Mas a grande questão é, ele está abusando da sua boa vontade. Ou eu tô vendo demais". Ele: "O que você quer dizer com isso?". Eu falei: "Bom, vou dar um exemplo completamente aleatório. Você sempre tem o seu estojo com o seu material para levar para sua escola. O seu amiguinho do lado nunca tem material. E ele sempre pede para você e você sempre dá um lápis para ele. Porque sabe que você vai dar. Você pode ver essa situação de N formas. Eu vou te falar como eu vou ver. Existem algumas que são para mim muito claras. Primeiro, eu acomodei essa pessoa, porque ele já sabe que sempre que precisar ele pode pedir para mim. Dois, essa pessoa realmente precisa, e aí, se eu posso dar, por que não? E por aí vai. Então, assim, tudo vai muito da maneira como você vai ver essa situação. Aí eu expliquei essa situação toda pra ele, em resumo, porque eu achei que o cara tava abusando da boa vontade dele. E aí foi quando esse tema ele veio, né? Eu dei essa sugestão exatamente por causa dessa situação específica que aconteceu alguns meses atrás. Que a gente conversando, na verdade a gente nem discutiu de maneira negativa, né? Foi uma conversa até saudável. E a gente falando, era 3 horas da manhã, a gente tava conversando ainda e tal. E ele falou assim, você tá chamando ele de interesseiro? E eu falei assim, a vida é feita de interesse. Uhum. Ele nunca tinha parado pra analisar isso. Ele deu um grito, um estalo ali. Caraca, é verdade. Como é que você chegou nessa conclusão? Falei, meu amor, mas é óbvio. Nós somos um exemplo. A gente se conhecia há um ano. A gente não se conhecia muito bem. Mas ambos tinham o mesmo interesse. Sair de casa. Uhum. Vamos juntar o útil ao agradável. Uhum. Morar com você foi, de uma certa forma, eu fui interesseiro. Porque eu sabia que você poderia arcar com as contas, uhum, e queria morar fora de casa. Aqui é uma relação de interesse. E também a questão do... A questão do saber... Ai, gente, não sei como falar isso. Como colocar isso. É uma questão de... Esquece. Segue o baile. Não, tenta explicar. Que eu esqueci completamente o que eu ia falar. Sumiu, deu branco. Entendi, compreendo. É, drogas. Aí o que acontece? E eu sempre disse... E aí, depois daquele dia, eu passei a observar isso. E eu passei a ver certas coisas de uma maneira diferente. E vou te falar... Me ajudou muito até socialmente. Quando eu comecei a entender que, assim, nem todo mundo que eu sou amigo é meu amigo. E eu não tenho uma dívida eterna com todas as pessoas que me dão um bom dia. Yes, preach. Muito verdade isso aí. Porque a gente tem uma... E tem uma questão, na questão da amizade também, tem a questão de que amizades evoluem e pessoas evoluem. E isso não quer dizer que elas estão evoluindo ao mesmo tempo e na mesma direção. Eu tenho pessoas que... Eu tenho um lugar muito especial no meu coração pra minha vida inteira. Tipo, eu sei que eu vou sempre lembrar dessas pessoas. Mas essas pessoas estão em um momento diferente da vida delas do que eu estou. E a gente não tem muita coisa em comum, ou quase nada em comum. A não ser o nosso passado. E isso é muito problemático. E na hora de você fazer as pazes com isso na sua mente, é muito difícil. Por exemplo, eu tenho amigos do ensino fundamental que são excelentes, amo e tudo mais. Mas as nossas vidas são completamente diferentes. Tanto que, por mais que a gente ainda se fale, fica um pouco... na superfície, porque eu sei que elas não querem saber da minha vida profundamente, assim como eu também não quero saber da vida delas profundamente, tipo, de problemas do dia a dia, entendeu? E não quer dizer que eu sou uma pessoa ruim ou elas são pessoas ruins, é só que a gente não é mais amigos como éramos quando éramos crianças. Vocês não são a mesma pessoa. Vocês tiveram vidas, coisas aconteceram ao longo desses anos, e assim... Não são a mesma pessoa. Sim. Isso é muito importante, assim, a gente ter isso em mente. As pessoas mudam o tempo todo. É, até você mesmo. Você é uma das poucas pessoas que eu ainda mantenho em contato da minha vida inteira. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a questão de que as nossas vidas seguiram por um caminho muito parecido e se esbarraram várias vezes. Eu acho que é por isso que a gente mantém... Eu acho que eu vou além. Eu vou além disso. Eu acho que houve, e aí entra, né, como resposta da segunda pergunta que eu fiz, né? Qual era a segunda pergunta que eu não ouvi, gente? A gente sempre respeitou o nosso limite. Uhum. Sim. Então, a questão do... Por mais que não muito claro e nem sempre de maneira eficaz e efetiva, óbvio, porque... Éramos crianças, adolescentes e ainda somos jovens, ainda estamos em construção e vamos morrer em construção. Mas a gente... Primeiro, a gente se dispôs a respeitar o outro. Uhum. Porque eu acho que qualquer relação, ela precisa ter... Uma das grandes coisas que ela precisa ter essa disposição, ou querer. Eu quero que essa relação aconteça. Eu quero que essa relação seja duradoura. Por mais que ela não vá ser, eu quero. Uhum. Então, o que, que eu posso fazer para que isso aconteça? Então, acho que houve primeiro querer, além, obviamente, do sentimento, né, do carinho, né, do crescer junto. Mas o mais importante é respeitar o espaço do outro. Uhum. Eu a gente concordo. Sempre brinca, a gente sempre fala, né, que assim, o famoso tá bom, Mário, que é o sistema da nossa amizade. Então, assim, ah, cara, você quer discutir? Mas eu não tô afim? Então fala. Outro Olha, dia, só pra quem tá fazendo drama. Só pra quem não sabe, porque Mário, eu amo meu melhor amigo, amor da minha vida. Entretanto, tem dia que ele tá falando tanto que não tem nada que você diga que faça ele calar a boca. Então é mais fácil assim, tá bom, Mário, tá bom. Tá bom, não vou discutir, deixa, vai, tá ótimo. Gente, às vezes em algumas discussões eu só queria discutir, eu concordava 100% com o que ele falava, mas eu tinha o prazer de discordar, não. Só pra poder discutir, eu e queria quando, discutir. E quando eu falava tá bom, Mário, ele ficava nervoso. Nossa. Num grau que ele saía, era outra pessoa, não, a gente vai conversar já teve sim. Já embora da tua casa, lembra? Sim, a e gente foi embora. A gente vai conversar, você fala assim, ih, Mário, tá bom. Tá, fala, você tá, você tá ligado que seus alunos vão começar a usar tá bom, Mário, contigo, né? Ah, meu amor, não tenho dúvidas, fica tranquilo. E vai ter tanta coisa que esses filhos da mãe vão usar, gente. Eu já nem... Ah, vida. Mas enfim, vou ter que mudar meus medos e receios. Mas tá ótimo. Tá. Qual é a segunda pergunta que você tinha falado aí? Então, era a segunda pergunta que eu fiz. Foi essa questão até onde o interesse, ele é benéfico e ele é maléfico. E eu acho que a gente, no nosso caso, da nossa amizade, a gente... pelo querer, não só pelo sentimento, mas pelo querer... a gente aprendeu a lidar com isso. Uhum. A lidar com esse respeito. A entender que, por exemplo, você tá namorando com fulano e assim, eu dá tô o vendo, espaço. Eu, Mário, estou vendo que isso não vai dar certo. Uhum. Ou vice-versa, que na verdade o verso aí já aconteceu muito mais. Muito mais. Mas assim, houve o respeito de, ok. E nesse, também... Você quer, também vai adiantar eu falar? Vai. Então, meu querido. E eu acho também a questão da nossa amizade tem aquele lance do... Voltando ao tópico, que é quem vai ou quem fica. Eu acho que a nossa amizade tem um pouco daquela situação, tipo assim, a gente sabe muito... Eu sempre falo isso. A gente sabe muito da vida um do outro pra parar de se falar. Mas, amigo, eu vou te falar uma coisa. Você sempre fala isso e eu... I beg to differ. Ok, go on. Porque você sabe muito de muita gente, eu sei muito de muita gente e eu tô cagando. Não, porque sim, são sim. Informações que hoje, assim, pra mim, as informações do passado, eu aprendi a lidar com elas. Não. Você só tem medo daquilo que você não entende. Não, o que eu tô falando é, tipo assim, por exemplo, a gente já sabe tanto um do outro que se, por exemplo, se você fizer uma cagada aí das feias e que eu discordo muito, eu só vou balançar na cabeça assim, ai, Mário. E vida que segue. Não vai. Não, eu acho não. Isso que não tem nada que você faça. Que vai fazer assim, não, agora não falo mais com o Mário. Não, sim, compreendi o que você quis dizer. Não, isso realmente não... A não ser que... Eu teria até preguiça. É, se bem sincero. Assim, até preguiça. Ai, gente, tá bom. Por exemplo... Matou quem? Tá. Existe uma pessoa, né, que agora que é podcast, tem que tomar cuidado pra não falar os... Adoro. Então, existe uma pessoa que... Eu fiz uma limpa no meu Facebook, fiz uma limpa no meu Instagram, porque eu percebi que, assim, por mais que eu tenha todo o carinho dos meus alunos e eu sei que pra muitos, realmente, eles é mútuo, uhum. Eu decidi ser mais fechado quanto às minhas redes sociais. Uhum. Pra me sentir mais livre, pra falar o que eu quiser, a hora que eu quiser, da forma que eu quiser. Uhum. E aí, quando você mistura trabalho e vida pessoal, isso é muito complicado, porque a linha é muito tênue. E aí entra a questão do que o outro, uhum, né? E até podemos falar um pouquinho sobre redes sociais e interesse. É, mas... já que você tocou no assunto rede social, eu vou ter que dizer a mesma coisa. Assim que eu me mudei pra cá, eu tinha muita gente que vinha falar comigo perguntando coisas de como que eu faço pra me mudar pros Estados Unidos. Eu falei, ah, sei lá, gente, procuro uma agência de viagem, junta dinheiro, que eu não sou um especialista, comigo aconteceu. E aí, eu percebi que tinha muito aluno que não sabia muita coisa da minha vida e ficava assustado, por exemplo, quando eu postava coisa de ser gay, quando eu postava coisa de drag queen, que quase... Calma aí. Você é gay? Só de segunda a sábado. Meu Deus. Eu não sou gay, não. Eu sou hétero. Gay é meu marido. Entendi. Não, mas é... Mas gay é quem dá ou quem... Parei. Desculpa, continua. Só é gay quando encosta a cabecinha. Entendi. Broderagem gente... não é gay, não é gay isso, não. Broderagem não é gay isso, não. Ai, gente, que vergonha. Parei. Paramos. Não tem problema. Não, mas escuta. Muita gente não sabia da minha vida como um todo. Eles só me conheciam como... Tite Ricardo. Só o carinha engraçadinho que me dava aula. E aí, quando eu mudei pra cá, eu comecei a postar a minha vida aqui como que era a minha vida. Então, muita gente começou a ver um lado de mim que eles não viam antes. E depois... aí, eu já dei uma limpeza no meu Facebook, porque eu não queria lidar com aquele problema de, por exemplo, pai vindo reclamar que o filho viu não sei o que no meu Facebook. Primeiro que Facebook não é lugar de criança. Em teoria, pra eu estar no Facebook, você tem que ter 18 anos. Mas, enfim. E eu comecei a dar uma limpeza no meu computador. No meu Facebook e Instagram. E depois, mais recente, com a questão política, acho que já tem... No início do ano, já comecei a limpar. Todo mundo que tinha qualquer ligação com o Sal Bonaro, já tava excluindo. E aí, quando chegou pro final da eleição, eu já tava quase numa bolha aqui perfeita. Só que de vez em quando aparecia um aluno que eu não excluí, não sei porquê, de, sei lá, 8 anos atrás, que dá até uma dor de cabeça quando eu penso que há 8 anos atrás eu estava ensinando inglês. Amor, fica tranquilo. E aí eu olho pra trás e falo assim, ah não, gente, tem que excluir. E eu sei que todo mundo tem direito de ter opinião e a visão política que eles querem ter, mas eu também tenho direito... Da mesma forma que você tem direito de manter na sua vida quem você quer. Exatamente. E aí... Seus princípios. Opinião e... Eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu acredito... E esse é um problema muito grande também, que aqui nos Estados Unidos tem a primeira emenda, que é a emenda que a maioria dos países democratas tem, que é da liberdade de expressão. E todo mundo fala assim, ah, mas você não pode calar outras pessoas, você tem que deixar todo mundo falar e ter a opinião, a ideia que eles quiserem. E eu concordo plenamente com isso. Todo mundo tem que ter o direito de falar o que eles quiserem. Só que o que a gente também não pode controlar é que você pode falar o que você quiser. E outras pessoas podem se sentir ofendidas e retalhar. Ação e reação, né? Exatamente. Você fala o que você quer, você vai ouvir o que você não quer. E tem muita gente que é da extrema direita. O que que tá... Que tá se sentindo ameaçado e que fala coisa tipo... Ah, mas eu não posso mais ir em faculdade dar palestra que o pessoal perde a linha. Se você não incitasse ódio, duvido que a galera ia tá sentindo ódio com relação a você. Entendeu? E acontece muito e quando eu tava na faculdade tava tendo essas conversas aconteciam o tempo todo. E eu sempre falo a mesma coisa. Você tem direito de falar o que você quiser. Mas as pessoas vão reagir do jeito que elas acharem mais propício para o que você está colocando para o mundo. Então, se você fala, se você tem um discurso de ódio, as pessoas vão reagir ao seu discurso de ódio, você queira ou não. E, com ódio. E aí foi aí que, por isso, só para amarrar rapidinho, por isso que eu limpei meu Facebook, limpei Instagram, limpei Twitter. Gente, eu tinha aluno que me seguia no Tumblr, gente. E agora que agora eu posto putaria no Tumblr. Não putaria, mas tipo assim, vira e mexe parece uma bunda no meu Tumblr. E aí, imagina se tem criança me seguindo. Entendeu? Não, é assim, o meu caso que me assustou é que eu não tinha reparado. Porque, na verdade, no meu caso, eu nunca levei rede social muito a sério. Uhum. Nunca foi parte da minha... Meu Deus, eu preciso de... Nunca fui assim. Não, pelo menos, não vou falar nunca, porque é muito forte. Porque também eu não sim, porque eu sempre fui das tecnologias. Mas até você pode até me ajudar a ratificar isso ou a retificar essa informação. Mas eu não me recordo de ter sido... muito ligado não. À rede social. Você nunca foi você nunca foi obcecadinha das redes sociais, não. Sempre eu. Nunca. Então, assim... Ah, a pessoa pode ser no Facebook? Pode. Pessoal, pessoal, pode. Porque assim, o Facebook, pra mim, ele era visto mais como um... Eu sempre achei que você viu o Facebook como um lugar pra você colocar suas fotos. É. Foi muito isso. Fui em tal lugar, foto. Fui em outro lugar, foto. Fui em tal lugar não, comer. Não, então, eu acho que isso... Eu não vou falar não, mas eu acho que sou muito no início. Não, então, é disso porque... que a gente tá falando. É, foi muito no início. Foi muito no início. Não, isso... na verdade não é disso que eu tô falando. Não, tá? Fui, eu tô mas... falando de outra coisa. Ok. É, a grande questão é que eu nunca levei rede social muito a sério, nem na minha vida pessoal. Porém, eu comecei a perceber que a rede social poderia ser um ponto bom pra mim na minha vida profissional, como uma manutenção do meu trabalho. Foi aí que eu comecei a ver a rede social de uma maneira diferente. Gente... Porém, mesmo... O Facebook... A ideia do Facebook, já que, como todo mundo sabe, o Facebook é de graça. E o que o Facebook vende para os anunciantes são as pessoas que estão no Facebook. E não sei se vocês já repararam, a quantidade de informação que o Facebook tá pegando de vocês é tipo... Eles querem o máximo de informação para quem estiver anunciando para você poder te conhecer com as informações que você tem lá. E sim, a ideia deles também... que eles implementaram há pouco tempo, é criar currículos com todas as informações que você tem no seu Facebook. E eu não sei se você sabe que dá pra você achar emprego no Facebook. Mas sim, dá. Porque eles têm uma página de empregos no Facebook. E não é de emprego pra trabalhar no Facebook, é emprego pra qualquer lugar. Então, quando você fala, quando você tá no Facebook e aparece uma vaga de emprego e você vai pegar a vaga de emprego, eles colocam, tipo assim, criar seu currículo ou você quer anexar o currículo. Porque se você colocar criar currículo, ele pega toda a sua página do Facebook e manda direto pro empregador. Caraca. Com todas as informações que você tem. Então, tipo assim, é importante você saber o que você tá postando no Facebook e o que você tá colocando e tal. Continua, Mário. Não, sim, e aí, enfim, há algumas semanas depois que eu estive doente e tal, que eu fiquei em casa, e aí eu relaxando, eu falei, quer saber, deixa eu dar uma olhada nisso daqui. Quando eu percebi, eu tinha 4 mil seguidores e amigos, aspas, uhum, amigos no Facebook, eu falei, por quê? Eu e não é isso, conheço, é assim que eu o Facebook não te pega. Nem mil. É assim que o Facebook te pega. Ah, são 4 mil amigos. Você fala assim, gente, mas será que nós somos amigos mesmo? Não, mas aí que tá, no meu caso, eu sempre tive isso claro, por quê? 80% do público é o quê? Aluno. Uhum. Então eu nunca me enganei sobre esse ponto de amigo no Facebook. E eu, também... Mário, inclusive me incomoda queridos amados, se você é essa pessoa que faz, não tô aqui, você faz o que você bem entender, mas me incomoda o quão ofensivo hoje é pra alguém, olha o nível do interesse, e olha como esse interesse pode ser visto como algo superficial e vazio. A influência que tem você ter ou não ter uma pessoa no Facebook. Ou você mudar o seu status no... Gente, pelo amor de Deus. A quantidade de gente que leva Facebook ou redes sociais como um todo, a série, é assustador. Não sei se você lembra daquele namorado que eu tive. Que ele falava que um like na foto de algum cara que eu desse... Porque eu sigo um monte de homem no Instagram. Me julgue. Sumi. Mas... Ninguém paga minhas contas. Ninguém paga minhas contas. Eu sigo um monte de homem. Eu gosto de ver homens antes. Me deixa. E aí, ele falava, cada like que você dá em um cara é tipo como se você estivesse dando um beijo em alguém. Eu olhei dentro da cara dele e falei, você tá de sacanagem, né? Você tá zoando com a minha cara. Não, seríssimo. Eu falei, gente, é só rede social, tipo... Não é, aquilo ali não é vida real, aquilo ali é outra coisa. E a pessoa não parava. E eu tive. Eu excluí Facebook, o aplicativo do meu celular. Eu comecei a ver o Instagram, mas eu não dava like em ninguém. E aquela história, ele achou que tava me controlando, porque eu não tava dando like em ninguém. Mas eu tava linda e bela vendo todo mundo que eu tava vendo antes e dando like. Final feliz da história. Final feliz da história. Eu estou casado com uma pessoa que não liga pra isso hoje em dia, então... Sabe, Vitória. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu cago... Hoje, eu sou uma pessoa que cago pra muita coisa. Coisas que eu não cagava antigamente. E eu sou muito tranquilo. Doutora Denise me ensinou a ver certas coisas de maneira muito calma, muito tranquila. Beijo, doutora Denise. Doutora Denise, para quem não sabe, minha linda terapeuta e que me ajuda muito, né, nas análises. Mas assim, você quer sair? Você sai. Até porque, e não saindo do nosso tema, para eu estar com alguém, eu preciso me sentir nessa relação um tanto quanto interessante. E interessado. Uhum. São os amiguinhos, né? São os irmãozinhos. Independente da relação, eu preciso me sentir, em algum aspecto, um ser interessante para aquela pessoa. No meu caso, eu tento utilizar daquilo que eu acho que eu tenho de bom, que é o meu humor, por exemplo, que é o fazer rir. Isso é o que eu tento fazer, eu utilizo para manter as pessoas. Mas me linda, e essa pele maravilhosa? Pois esse cabelo de voçante. Pois é, querido. Esses mas... dentes brancos. Adoro. Mas eu uso muito. Vamos lá. Eu vou falar e eu gostaria que você falasse. Quais são os seus pontos interessantes? Interessante físico ou interessante overall? Interessantes. Ok, eu tenho um excelente humor. Eu sou uma pessoa engraçada. Tipo, eu sei fazer as pessoas rirem. E não, eu não tô dizendo que eu sou comediante, vou começar a fazer stand-up, blá, blá, blá. Mas eu sou uma pessoa que bem-humorada. Eu tenho lindos olhos. Que as pessoas adoram, todo mundo fala. E todo mundo fala que meu nariz é bonito também, então eu comecei a chamar o nariz muito bonito. Dois. Você falou dois só? Ah, então peraí, deixa eu. Peraí. Esse meu... não é o seu momento. Então peraí, vamos voltar. Meu humor, porque sou uma pessoa legal. E. Outra coisa interessante que eu tenho. Que eu acho que eu tenho é conversar olhando nos olhos. Que eu não consigo conversar se eu não estiver olhando nos olhos. E eu acho que isso é um ponto interessante meu. Mas enfim. E você, querido? Muito bom. Eu acho que... eu tenho três, mas eu vou... Vamos lá. Vamos pelos dois. É dois. Querido, você falou 50. Você quer comparar com três? Eu não ouvi você falando dois, desculpa. Eu não ouvi você falando de dez. Ai, gente, que saco. Enfim. Como eu já falei, né? O meu humor, né? Eu sou uma pessoa engraçada, eu sei hoje o que tá... Olha, gente, adoro. Campeão vencido. O quê? Porque o Ricardo... E o quê? O Ricardo sabe muito bem que eu sempre tive... Eu sempre fui um pouco frustrado enquanto adolescente e criança com essa coisa de humor. Porque, assim, eu queria ser engraçado a qualquer custo. Ai, gente, e aí, quanto fala. Mais eu... O Ricardo era muito engraçado, porque eu e o Ricardo, a gente sempre... Era sempre assim, não, amigo, não é engraçado isso. Ah, para... E eu ficava puto com ele. E aí, eu fazia um comentário super sincero. Era um comentário sincero, normal, natural pra mim. E o Ricardo se mijava de rir. Porque ele, você é engraçado. Não, não é engraçado, não. Mas aí, ele, mas garoto... Fala. But that's the thing, que você like, falava? Você é engraçado sem saber... Quando você tenta ser engraçado... Você não é engraçado. Mas quando você é você mesmo, você é bem engraçado. E aí eu passei minha vida sofrendo por causa disso, né? Fico, caralho, não sou engraçado. E aí eu aprendi que hoje eu sei que eu sou engraçado e eu sei ser engraçado quando eu quero, na hora que eu quero. Um dos grandes testes que eu tive foi quando eu fui... Desculpa, professora, homenageado. Aquelas. Não, mas foi porque, assim, no vídeo, dava pra perceber, assim, as pessoas, elas iam acompanhando o teor do discurso. Uhum. Da comédia pra emoção, pro drama e volta pra comédia. E as pessoas iam acompanhando. Aí foi quando eu parei e falei, caraca, mission accomplished. Dramaturga, minha amiga. Tem na vida, eu consegui nesse aspecto. Então eu tenho muito... A questão do interessante pra mim é exatamente de me sentir interessante. Porque assim, conquistei. Uhum. Eu aprendi a fazer isso que você tá falando de controlar um público numa aula de public speaking. Que eu nunca pensei que eu fosse ter uma aula dessa, mas aí pro meu... tava na minha carga horária. Ele quis dizer Public speaking, falar com o público. Mas como é que seria o nome oratória. Dessa aula? Oratória. Oratória, obrigado. Então, eu nunca achei que eu fosse precisar de uma aula de oratória, porque eu sempre achei que fosse fácil pra mim falar. Pra mim falar, não. Para eu falar, não. Pra mim falar. É, no seu caso, você falou para mim, vírgula, falar. Isso. That's okay, that's então, okay. Falar foi sempre, tipo, tranquilo. Eu nunca tive problema de lidar com o público. E até eu começar a aula de oratória. E foi bem interessante que eu aprendi técnicas que eu não tinha antes. E eu recomendo todo mundo ter uma aula de oratória que é excelente. E é com você, Mário. Não, então, vamos lá. É, porque gente, eu só queria pedir já desculpas pra vocês por dois motivos. Primeiro, eu e o Ricardo, a gente fala pra caralho e a gente fala sobre tudo. Logo, a gente tem um tema e toda hora a gente foge desse tema, mas a gente jura que a gente volta pra ele, ok? Ou pelo menos e vai tentar. E dois, a casa hoje aqui tá cheia. Então tá toda hora alguém passando. Isso tá me incomodando. Então, se sair o barulho de outras vozes, perdão e não falarem nomes porque eu não quero pagar direito autoral. Beijos. Então, assim, voltando à questão, meus dois pontos. O humor e minha empatia. De certo sobre. É, o entender o outro. Eu gosto. Não, eu sei que empatia significa, né? Mas eu quero saber, assim, por que você acha que a empatia é... E eu acabei de te explicar porque você não deixou eu terminar de falar e não prestou atenção. Desculpa, eu mas... gosto de escutar o outro e de entender o outro. Eu não vejo isso como uma questão de obrigação. Uhum. Porque, ai, tá bom. Não, eu gosto. Ok. Eu tenho essa coisa de... Tá, calma. É, realmente, gritou comigo? Mas por que que gritou comigo? É a primeira coisa que eu penso. Tá puto, alguma coisa aconteceu. Posso até dar um fora, posso até mandar tomar no cu. A primeira coisa que vai vir na cabeça é alguma coisa aconteceu. Ou porque essa pessoa geralmente não é assim, ou porque essa pessoa é sempre assim. É, e às vezes, pra ela, aquilo não é um traço ofensivo, é simplesmente a naturalidade daquela pessoa. Talvez seja só um dia difícil. Oi? Talvez seja só um dia difícil. Exato. Então, assim, eu gosto muito disso, de entender outro. E aí existe o desafio, por isso que eu acho isso, eu acho isso interessante e acho que é o meu traço interessante. Que ao mostrar pra pessoa que a partir das palavras que ela me disse, a partir do jeito que ela se comportou e pela maneira como ela me olhou, eu consigo dizer quem ela é. E você acha que é por isso que as pessoas vão são atraídas por você? Sim. Uhum. Principalmente a empatia. Uhum. Algum tempo, alguns dias, eu tava atacada, acordei atacada, mandei mensagem pro amigo e falei, ai, tô puto. Aí ele, por quê? Ele, eu tava conversando com um amigo e ele falou assim, você é uma figura. Aí ele, que tem? Falei, isso me irrita de vez em quando. Porque parece que eu não tenho inteligência, parece que eu não tenho beleza. Eu sou simplesmente o engraçado. Aí ele, mas isso não é bom? Falei, depende. Por quê? Porque ninguém quer fuder o engraçado. Ninguém quer fuder com o engraçado. Quer fuder com o gostoso. Eu tava conversando com um menino que conheci outro dia. A gente foi num evento e tal. E a gente tava conversando com um amigo do amigo. E era a primeira vez que conheci ele. Ele falou assim, é muito foda ser asiático. Eu falei assim, mas por que ele? Porque ninguém quer... É muito difícil de achar alguém pra ficar com você. E aí eu falei assim, mas gente, por que? Ele falou assim, você é tão bonitinho. Aí ele falou assim, exatamente. Nobody wants to fuck cute. They want to fuck hot. I do. Eu falei assim, olha, so querido. So here's my number. Eu cheguei tipo, querido, é que eu sou casado, mas você sabe que você é bonito. Rolava, né? Tribal. Que eu me senti, mas você, gente, ele é bonito. Ele falou, mas é difícil. Eu falei assim, não, é foda, gente branca é foda. Porque, tipo assim, ele é asiático. Amigo. Lidando com gente branca, a gente sabe, né? Mas, amigo, tadinho. Vamos relembrar os nossos tempos de boate. Porra, nem me fala. E vou te contar um segredo, gatinho. Você que tá aí do outro lado do mundo, nada mudou. Nada mudou. Deixa eu contar esse segredo aí, viu? Você aqui que também. Não, vem a boate, não vai aqui a boate aqui não... no Brasil há alguns anos. Vou te falar um negócio aí. Nada mudou. Mas é aquela história. Boate, gente. Você vai 2 semanas, 3 semanas na mesma boate. É todo mundo, tudo as mesmas pessoas, mesma história, mesma música, fica cansativo. A não ser que você esteja bebendo muito com seus amigos. E, que era o que a gente fazia. Que, né, pegar, a gente não tava pegando ninguém, nem resfriado. Só retificando, aquilo que a gente fazia não, aquilo que eu continuo fazendo. Fique tranquilo, então, viu? Mas é aquela história, quando eu mudei pra cá, eu fiquei com uma preguiça de sair fodida, porque eu tava morando na roça, então, tipo assim. Não ia pegar o carro, ficar dirigir 40 minutos pra chegar numa boate, né? Pra não pegar ninguém. Prefiro ficar em casa dormindo. Ganho muito mais. E não gasto gasolina. Ah, filho. E assim, hoje, Ricardo, pra gente finalizar este tema, o que você recomenda em relação a lidar com o interesse? Eu acho que você tem que criar uma relação saudável com o interesse. E entender que ter interesse em alguma coisa não é ruim. É uma coisa boa uma coisa boa sua. E como eu disse antes, se você não tá machucando ninguém, não tem nada de errado com o seu interesse. Então, se você começa a conversar com um professor porque você quer ir melhor naquela matéria, é um interesse. E vai parecer que você tá puxando o saco do professor. Mas... E por mais que você esteja, talvez, puxando um pouco de saco do professor, você tá criando... Quanto mais você conversa com alguém, o seu cérebro cria ligações que fazem você lembrar mais. Então, se você tem uma ligação maior com o seu professor, uma ligação, uma comunicação, uma relação mais profunda, nem que seja um pouquinho mais profunda, além do nome, com o seu professor, a chance de você... saber... Não só com o professor, tá, gente? Ele tá isso, dando um exemplo. É, o pode exemplo. Ser relação entre você com a sua mãe, você com isso. Seu chefe, você com seus amigos, namorado. Isso faz com que você tenha uma memória melhor e você consiga lembrar e gostar mais do assunto. Então, ter um interesse não é ruim. Você... Ai, eu não sei se estou me fazendo sentido, mas... Ter interesse não é uma coisa ruim, você só tem que ter uma relação saudável com ele. E... Ser... E não ser... Não mentir pra você mesmo. Se você tá interagindo com alguém por interesse, interage, ué. Fazer o quê, gente? Seu interesse é sexo? Pelo menos você sabe qual é o seu interesse. Seu interesse é uma nota boa? Pelo menos você sabe qual é o seu interesse. Eu acho que é esse... É uma coisa... Ah, e na questão de rede social, só queria falar uma coisa. Se tem alguém te irritando, você não tem que aguentar calado. E você também não tem que brigar. Você pode simplesmente ir lá, unfollow, deixar de ser amigo, parar de seguir e vida que segue. E mais uma dica de rede social. Sigam pessoas que pareçam com vocês. Fisicamente e humor parecido. Vai ajudar muito na sua autoestima. É com você, Marilda. Ai, obrigada. Agora eu tô aqui na minha casa no Leblon pra falar pra vocês que... eu acho que assim, primeiro, a gente precisa entender que toda relação é baseada e iniciada por um interesse. Outro ponto, você precisa respeitar aquilo que você acha que é bom pra você. E qual é o seu limite? O que eu quero dizer com isso? Exatamente. Então, assim, você sabe que as pessoas que estão próximas a você, elas têm um certo interesse por você. Qual o interesse delas? Às vezes é muito claro e às vezes também não é. O ponto é, até que ponto isso te afeta? Ou melhor, isso vai te afetar, mas até que ponto isso te afeta de maneira negativa? Então, todo mundo fala com todo mundo por interesse. E interesse não quer dizer que é uma coisa física. Por exemplo, não. Às vezes você tem o interesse de conversar com seus amigos porque os seus amigos fazem você se sentir bem. Isso é um interesse, não deixa de ser. Então, olha só, se você tá ali com fulano e fulano só quer o seu corpinho nu, como você se sente com isso? Ah, tudo bem? Então, tudo bem. É isso. Tá tudo bem pra você? Ah, ele só quer sexo, mas eu também só quero sexo. Ok. Ah, eu só quero beijar ele e mais nada. E ele também só quer me beijar e mais nada. Então, tudo bem. Ah, eu preciso tirar 10 em matemática, ele sabe matemática. E aí ele falou que podia me ensinar matemática. Depois disso, eu não tenho motivo pra continuar falando com ele. Ok. Se isso, o acordado não sai caro. combinado, o combinado não sai caro. É isso. Eu acho que a gente partindo desse princípio e desse pressuposto, as relações podem ser mais saudáveis. Não sei se melhorar ou piorar, mas elas podem tendem a ser mais saudáveis. Ok? E, antes de terminar, gostaria de fazer um pedido para vocês. Pedido é o seguinte: fala com a gente, interage com a gente na nossa rede social, arroba Lídia e Marilda. Pode mandar a pergunta por DM. A sua opinião sobre essa questão do interesse. Você já teve alguma situação que você se sentiu desconfortável, que você não gostou? Então aqui nesse nosso canal a gente vai fazer igual turminha, igual escola, tá? Todo início de programa a gente vai rever o que a gente viu no último programa através do que vocês mandarem pra gente e depois iniciar um novo assunto. Porque a gente sabe que na vida e na aprendizagem é o quê? A construção e a junção de tudo que a gente vê a cada dia. Então, ai, a gente tá aqui pra isso. Ai, gente, que bonitinha, minha amiga professora. Idiota. Temos um programa? Temos um programa, só queria fazer um anúncio nada a ver com o que a gente conversou hoje. Gente, eu tô morrendo de ansiedade pelo All Stars 4 do Drag Race. Ah! Eu também tô. Inclusive, se você quiser falar sobre isso, a gente pode falar rapidinho. Quem você tá torcendo? Não. Não, então ele não quer Mentira. Falar. Eu estou torcendo. Não, eu tô torcendo. Fala você primeiro. Eu quero que a Latrice ganhe, porque a Latrice é a rainha da porra toda. Mas, tem, eu gosto de quase todas as queens que estão nessa nova temporada. E você? Cara, eu não tô torcendo pra ganhar, não tô torcendo pra nenhuma, não. Mas eu tô muito curioso pra ver a Jasmine Masters. Assim, o que ela... Como ela tá hoje, eu tô muito curioso. Uhum, porque uhum. Aí tá aí, ó, a questão do interesse. Que a gente até vê muito. Nossa. É muito engraçada, muito engraçada, muito engraçada, muito engraçada. Eu quero ver além disso. Uhum. E também a questão, tipo assim, eu acho que a Valentina vai ser destruída. Eu não acho que ela vai se dar bem nessa temporada. Me parece, pelo que eu ouvi falar, ela vai pra final. Mas não ganha. Bom. Entendeu? Parece que, pelo que eu ouvi falar, uma das... Enfim, claro, gente, né, spoiler, até porque a gente não viu nada. Mas os assuntos aí parece que são Manila. Manila se destaca muito. Como sempre. Valentina se destaca um pouco. Ai, gente, a outra, macérrima. Esqueci o nome dela. Naomi Smalls também se destaca. Yes. Gente, antes de a gente terminar o programa de hoje, eu só queria dizer que nós aceitamos perguntas por DM no Instagram, arroba lidmarilda, ou no nosso e-mail, lidmarilda@gmail.com. E é muito fácil, lidmarilda@gmail.com, não tem como ficar mais fácil do que isso. E quer gente, falar mais alguma coisa? Vamos mariudar e vamos lidizar. O que é mariudar e o que é lidizar? É você evangelizar o seu amiguinho com... Tudo bom, senta aqui. Você já ouviu o Lidia e Marilda? Não? Olha, adoro. Maravilhoso. Com licença, senhora. Com licença, senhora. Você tem 5 minutinhos pra ouvir a palavra de Lidia e Marilda hoje? É rapidinho, assim, e fácil. Quando a gente... Ó, tô prometendo. Nem conversei com o Ricardo sobre isso, gente. Tô prometendo, tô nem aí, tá? Quando a gente... Ó, tô prometendo, hein? Quando a gente chegar no Instagram... Ah, coisa pouca, hein? 100 inscritos. Inscritos a gente faz seguidores. Isso, seguidores. Tá vendo que a pessoa só fora do... A gente vai fazer uma live. Não sei como vai acontecer, mas a gente vai fazer essa live. Apesar então, que agora é fácil fazer live assim. Pois é, rapidinho. Até pelo Instagram. Amor. É fácil. Então a gente vai fazer uma live. Vai Gostei. Fazer um programa ao vivo, beleza? No Instagram. Fechou? Programa ao vivo no Instagram, gente. Ai, quem... Gente, que sonho. Eu tô virando um artista, gente. Agora só falta o dinheiro agora. Então, gente, olha só. @ Lídia e Marilda. Estamos no Deezer, estamos no Spotify, Google Podcasts e... iTunes. Como você vai esquecer o iTunes? Escuta, gente. Porque a pessoa aqui no Android, negócio do Android, sempre esquece da iTunes. iTunes, amo você. Beijo. Então, gente, quer falar com a gente? lidmarilda@gmail.com ou no DM do Instagram. No Instagram. @ lidmarilda. E Marilda. E beijo, obrigado. Toda terça-feira estamos aqui de novo. E acho que é isso, né? Temos um programa. Temos um programa. Beijinho, gente. Até mais. Beijo, tchau.